Panorama Agrícola para 21 de dezembro de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é sexta-feira, 21 de dezembro de 2012, noite de lua crescente. Chegou e me notou, fingiu que eu não sou nada pra você. Estamos abrindo o programa desta sexta-feira com Márcio Peixe na mesa de som e o Eduardo Maier nas gravações. O ditado de hoje é: de pequenino é que se torce o pepino. Na dica de hoje, confira zoneamento agrícola. E sexta-feira é dia de boletim do SC Rural. Ações deste programa do Estado em Itapiranga, Iraceminha e São João do Oeste. Fique ligado. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva e na Sky, canal 104. Você confere também o Panorama Agrícola na internet, no site da IPAGRE, no portal Dia de Campo e no site do Governo do Estado. Também na rádio online da Assembleia Legislativa e no site da FETAESC e do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina. Para participar do nosso programa, você pode ligar 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na hora do plantio, você deve utilizar sempre variedades cultivares recomendadas pelo zoneamento agrícola. É hora das notícias. Santa Catarina é o quarto maior produtor de banana do Brasil. São aproximadamente 6 mil produtores que exploram essa atividade e a safra catarinense de 2012 apresenta uma área a ser colhida de 30.600 hectares. Devendo alcançar uma produção de 646.500 toneladas, um rendimento médio de 21 toneladas e 200 por hectare. O litoral norte do estado de Santa Catarina concentra 85% da produção de banana, onde predominam os cultivares nanica e nanicão, componentes do tipo caturra, também conhecida como banana d'água. Já no litoral sul, que representa cerca de 9% da produção catarinense, os cultivares mais usados são a enxerto e a branca de Santa Catarina, componentes do tipo prata, também conhecidas como branca em alguns estados do país. A produção catarinense é de excelente qualidade, compete em igual condição tanto no mercado local, nacional, quanto no internacional. No próximo ano, a atividade da bananicultura em Santa Catarina deve continuar mantendo praticamente a área cultivada, em torno de 32 mil hectares. O mercado deve manter comportamento bastante semelhante ao deste ano, com as vendas da fruta, da banana, atendendo às necessidades do mercado interno e criando um excedente que será comercializado nos principais centros consumidores do país, bem como mantendo o comércio com os países do Mercosul, principalmente a Argentina e o Uruguai. O Brasil exporta, então, Santa Catarina exporta, então, bananas para a Argentina e o Uruguai. Aqui em Santa Catarina, estima-se que o consumo médio da banana, considerando o uso in natura na culinária, entre outros, fica em torno de 40 quilos por habitante ano. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim de hoje do SC Rural, falamos com José Noivo Carvalho, de Itapiranga, sobre projetos estruturantes desenvolvidos pela IPAGRE e outras executoras do SC Rural em Itapiranga, São João do Oeste e Iraceminha. Nós estamos com os projetos do ano que encaminhados do ano passado, que estão em franco desenvolvimento neste ano, na aplicação de recursos, nas construções, nos investimentos. Temos três projetos. São os municípios de Itapiranga, o município de São João do Oeste e o município de Iraceminha. São três grupos, bem organizados, que estão buscando os seus objetivos, né, os seus investimentos, desenvolvendo trabalhos na área de agregação de valor e também melhorias de sistemas de produção, principalmente na área do leite. São agroindústrias? Nós temos no grupo em Itapiranga, do projeto estruturante de Itapiranga, praticamente melhoria de investimento de sistemas na área de produção de leite. É um grupo que pretende produzir bem leite e continuar comercializando leite. Eles querem ser muito eficientes na área de produção de leite. Então são investimentos principalmente em infraestrutura de propriedades, visando melhoria no aspecto produtivo, melhorando a quantidade de produção e especialmente qualidade do produto obtido. Então esse grupo abrange 38 famílias e ele está assim agora na fase de investimentos. O grupo da Copafágio, que é de São João do Oeste, é uma cooperativa. Ela é uma cooperativa descentralizada e os investimentos estão sendo feitos nas agroindústrias vinculadas a essa cooperativa. Então tem desde empresa de panificação, tem abate de frangos, derivados de cana-de-açúcar, também conservas e compotas, doces. Então, e a própria sede da cooperativa está sendo investido. Então esse grupo ele optou mais para o investimento na transformação de produtos. Então é um grupo também muito bem organizado, que hoje estão com cerca de 200 associados. Também trabalham bastante com leite, só que no projeto estruturante eles não estão investindo na área leiteira, que já está relativamente bem estruturada. Então também é um grupo muito bom, muito bem organizado. Estão também agora já com as edificações, já indo para a fase final de execução. E nós temos também o grupo do município de Iracemia e municípios circunvizinhos, que é uma cooperativa chamada Cooperagir, e os investimentos também são na área de melhoria de sistema de produção, especialmente na área de fruticultura, de apicultura e de leite, e também investimentos na área de agregação de valor, são pequenas agroindústrias familiares que estão sendo beneficiadas nesse momento. No caso de Itapiranga, aquele projeto de leite sem brucelose? Exatamente, esse projeto de leite, além da melhoria do sistema de produção, quer dizer, melhoria de pastagem, melhoria de construções, equipamentos, visando facilitar o trabalho e melhorar também a eficiência do trabalho, melhorar a produtividade, também a parte de qualidade do leite. Então, envolvendo desde o resfriamento adequado do leite, a coleta do leite de forma adequada, também o investimento no rebanho, fazendo inclusive exames de todos os animais para ter as propriedades certificadas de brucelose e tuberculose. Então elas vão ser certificadas com isenção dessas duas doenças. Né? Quando será isso possível? Já no ano de 2013. Então a executora Cidas, que está agora realizando todos os exames, já fizeram duas baterias de exames dentro do período, né, adequado, e tem mais uma bateria de exames a ser feita, a terceira, para daí então começar a parte então de possível eliminação de animais que porventura tenham um problema, né, e adequação dessas propriedades. Então isso já vai ocorrer a partir do ano de 2013. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola, boletim do SC Rural, entrevista com José Noivo Carvalho, da Epagre de Itapiranga. Ainda sobre o Santa Catarina Rural, você, jovem, pode participar do curso de liderança, gestão e empreendedorismo para jovens rurais. Procure um escritório da Epagre para se inscrever nos cursos programados para 2013 em São Miguel do Oeste, Chapecó, Concórdia, Videira, Campos Novos, Agronômica, Canoinhas, Joinville, Itajaí, Florianópolis, São Joaquim, Tubarão e Araranguá. Planta, semeia e cuida da criação. Cultiva, não envenena para evitar poluição. Preserve a saúde dos animais e do ambiente. Nossos filhos, nossos netos é que vão ficar contentes. Continuemos produzindo, nunca pensando pequeno. Alimento sem veneno para um futuro promissor. Trazendo saúde a todos, agregando mais valor. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário.